A hereditariedade principiou como uma iniciação fortuita de um processo autocatalisador ou de algum processo de que se autorregenerava de alguma outra forma. Ela imediatamente se ativou e se disseminou como fogo, levando por fim a seleção natural e a tudo o que se seguiu. Nós também oxidamos combustível carbonáceo para gerar calor, mas não nos incendiamos porque realizamos nossa oxidação de modo controlado, passo a passo, vertendo a energia por canais úteis em vez de dissipá-la na forma de calor indisciplinado. Essa química controlada, ou metabolismo, é uma característica da vida tão universal quanto a hereditariedade. As teorias sobre a origem da vida precisam explicar tanto a hereditariedade como o metabolismo, mas alguns autores equivocaram-se quanto à prioridade. Procuraram uma teoria sobre a origem espontânea do metabolismo e, por alguma razão, esperaram que a hereditariedade viesse depois, como outros expedientes importantes. Mas a hereditariedade, como veremos, não deve ser vista como um bom expediente. Ela tem de ser a primeira a entrar em cena porque, antes da hereditariedade, a própria utilidade não tinha sentido. Sem hereditariedade e, portanto, sem seleção natural, não existiria coisa alguma para a qual fosse possível algo ser útil. A própria ideia de utilidade não pode começar sem que tenha início a seleção natural das informações hereditárias. As mais antigas teorias sobre a origem da vida hoje levadas a sério são as de A.I. Oparin, da Rússia, e J.B.S. Haldane, da Inglaterra, que escreveram na década de 1920, sem saber um do outro. Ambos deram ênfase ao metabolismo e não à hereditariedade. Ambos depararam-se com o importante fato de que a atmosfera da Terra, antes da vida, teria de ser redutora para que a vida surgisse. Esse termo técnico, que não facilita nossa explicação, significa que faltava oxigênio livre à atmosfera. Compostos orgânicos, compostos de carbono, quando há oxigênio livre por perto, são vulneráveis a queimar-se ou oxidar-se de algum outro modo, formando dióxido de carbono. Parece estranho para nós que morremos em um minuto se privados de oxigênio, mas a vida não poderia originar-se em nenhum planeta com oxigênio livre em sua atmosfera. Como já expliquei, o oxigênio teria sido um veneno letal para nossos primeiros ancestrais. Tudo o que sabemos sobre outras plantas nos dá quase a certeza de que a atmosfera original da Terra foi redutora. O oxigênio livre veio depois. Era um resíduo poluidor de bactérias verdes que de início nadavam livremente e depois se incorporaram às células vegetais. Em algum momento, evoluiu em nossos ancestrais a capacidade de lidar com o oxigênio. Depois, passaram a depender dele. A propósito, depois de dizer que o oxigênio é produzido por plantas verdes e algas, é uma simplificação excessiva ficar nisso. É verdade que as plantas emitem oxigênio, mas quando uma planta morre, sua decomposição em reações químicas equivalentes a queimar todo o seu material carbonáceo consumiria uma quantidade de oxigênio igual a todo o oxigênio liberado pela planta ao longo da vida. Portanto, não haveria ganho líquido em oxigênio na atmosfera se não fosse por uma coisa. Nem todas as plantas mortas se decompõem. Algumas depositam-se como carvão ou equivalentes, sendo removidas de circulação. Se todos os combustíveis fósseis do mundo fossem queimados pela humanidade, boa parte do oxigênio na atmosfera seria substituído por dióxido de carbono, restaurando o status quo dos primeiros tempos. É improvável que isso ocorra em futuro próximo, mas não devemos esquecer que a única razão de termos oxigênio para respirar é que a maior parte do carbono do mundo está presa no subsolo. Nós o queimamos por nossa própria conta e risco. Átomos de oxigênio sempre estiveram presentes na atmosfera primeva, mas não eram livres como o gás oxigênio. Estavam presos em compostos como dióxido de carbono e água. Hoje, o carbono encontra-se, sobretudo, preso em corpos vivos ou, uma proporção muito maior, em rochas como greda, calcário e carvão, proveniente de restos de corpos que já viveram. Nos tempos de Cantuária, esses mesmos átomos de carbono estariam principalmente na atmosfera em forma de gases compostos, como o dióxido de carbono e metano. O nitrogênio, hoje o principal gás atmosférico, em uma atmosfera redutora, estaria composto junto com o hidrogênio em amônia. Oparin e Haldane concluíram que uma atmosfera redutora teria favorecido a síntese espontânea de compostos orgânicos simples. Eis as palavras de Haldane, que cito para marcar a célebre frase com que ele concluiu sua argumentação. Pois bem, quando a luz ultravioleta age sobre uma mistura de água, dióxido de carbono e amônia, produz-se uma imensa variedade de substâncias orgânicas, entre elas açúcares e, aparentemente, alguns dos elementos de que são feitas as proteínas. Esse fato foi demonstrado em laboratório por Bailey, de Liverpool, e seus colegas. No mundo presente, tais substâncias, se deixadas à solta, entram em decomposição, ou seja, são destruídas por micro-organismos. Asterisco. Era isso que Darwin se referia em sua carta sobre o pequeno lago morno. Fim da leitura de asterisco. Mas antes de originar-se a vida, elas devem ter se acumulado até que os oceanos primitivos atingissem a consistência de uma rala sopa quente. Isso foi escrito em 1929, mais de 20 anos antes do muito citado experimento de Miller e Urey, o qual, considerando-se o relato de Haldane, teria sido uma espécie de repetição de Bailey. Mas E.C.C. Bailey não estava preocupado com a origem da vida. Estava interessado na fotossíntese, e seu feito foi sintetizar açúcares direcionando raios ultravioleta para a água contendo dióxido de carbono dissolvido na presença de um catalisador como ferro ou níquel. Foi Haldane, não Bailey, que com seu característico brilhantismo previu algo notavelmente parecido com o experimento de Miller-Urey e fez a associação com o trabalho de Bailey. Asterisco. Sir Peter Medawar, ele próprio nada incompetente, descreveu Haldane como o homem mais inteligente que conhecia. Fim da leitura de asterisco. O que Miller fez, orientado por Urey, foi ligar dois frascos, um acima do outro, por dois tubos. O frasco inferior continha água aquecida para representar o oceano primevo. O superior continha uma imitação da atmosfera primordial, metano, amônia, vapor de água e hidrogênio. Através de um dos tubos, o vapor subia da superfície do oceano quente no frasco inferior e passava para o topo da atmosfera no frasco de cima. O outro tubo fazia o retorno para baixo da atmosfera para o oceano. No caminho, atravessava uma câmara com faíscas, relâmpagos e uma câmara de resfriamento onde o vapor se condensava para formar chuva, a qual reabastecia o oceano. Depois de apenas uma semana dessa simulação reciclável, o oceano adquirira uma coloração pardacenta e Miller analisou seu conteúdo. Como Haldane teria predito, o oceano tornara-se uma sopa de compostos orgânicos, incluindo nada menos do que 7 aminoácidos, os tijolos essenciais para a construção de proteínas. Entre os 7 aminoácidos havia 3, glicina, ácido aspártico e alanina, da lista dos 20 encontrados em seres vivos. Experimentos posteriores baseados no de Miller, mas substituindo o dióxido de carbono ou monóxido de carbono por metano, obtiveram resultados semelhantes. Podemos extrair a sólida conclusão de que moléculas pequenas biologicamente importantes, incluindo aminoácidos, açúcares e, o que é significativo, os tijolos construtores DNA e RNA, formam-se espontaneamente quando várias versões da Terra primitiva de Oparin e Haldane são simuladas em laboratório. Antes de Oparin e Haldane, teóricos da origem da vida haviam suposto que os primeiros organismos de certo teriam sido plantas de algum tipo, talvez bactérias verdes. As pessoas estavam habituadas à ideia de que a vida depende da fotossíntese, a fábrica de compostos orgânicos movida à luz solar, acompanhada por uma liberação de oxigênio. Oparin e Haldane, com sua atmosfera redutora, concluíram que as plantas chegaram à cena depois. A vida surgiu em um mar de compostos orgânicos pré-existentes. Havia sopa para tomar e a fotossíntese era desnecessária, pelo menos até a sopa acabar. Para Oparin, o passo vital foi a origem da primeira célula. E, com certeza, as células, como os organismos, têm a importante propriedade de nunca surgir espontaneamente, mas sempre de outras células. Era perdoável ver a origem da primeira célula, metabolizadora, como símbolo de origem da vida, em vez do primeiro gene replicador, como eu faria. Entre teóricos mais modernos, com esse mesmo viés, o eminente físico Freeman Dyson é consciente disso e defende a ideia. A maioria dos teóricos recentes, entre eles Leslie Ordle, da Califórnia, Manfred Eigen e seus colegas da Alemanha e Graham Kern-Smith, da Escócia, que está mais para um dissidente solitário, mas sem dúvida não deve ser desconsiderado, dá prioridade à autorreplicação, tanto cronologicamente como em termos de centralidade. E com acerto, na minha opinião. Como seria a hereditariedade sem uma célula? Não estamos diante de um problema como o do ovo e da galinha? Sim, com certeza, se supusermos que a hereditariedade requer DNA, pois este não pode replicar-se sem um grande elenco coadjuvante de moléculas, incluindo proteínas que só podem ser produzidas por informações codificadas por DNA. Mas só porque o DNA é a principal molécula autorreplicante que conhecemos, isso não significa que seja a única que somos capazes de imaginar ou a única que já existiu na natureza. Graham Kern-Smith argumentou convincentemente que os replicadores originais foram cristais minerais inorgânicos e que o DNA foi um usurpador posterior que assumiu o papel principal quando a vida evoluíra a ponto de possibilitar um genetic takeover, usurpação genética. Não discorrerei sobre esse caso aqui, em parte porque já o expus melhor o que pude em O Relojoeiro Cego, mas também por uma razão maior. Kern Smith tem a melhor argumentação que já li, mostrando que a replicação veio primeiro e que o DNA tem de ter tido um precursor de algum tipo cuja natureza desconhecemos, sabendo-se apenas que ele apresentava a verdadeira hereditariedade. A meu ver, será uma pena se essa parte irrefutável de sua argumentação enredar-se na mente das pessoas com sua ideia mais polêmica e especulativa acerca dos cristais minerais como precursor. Nada tenho contra a teoria dos cristais minerais, motivo pelo qual já expus antes, mas o que realmente quero salientar aqui é a primazia da replicação e a alta probabilidade de o DNA ter posteriormente usurpado lugar de algum precursor. Cumprirei mais a contento esse objetivo se discorrer neste livro acerca de uma teoria específica diferente sobre qual poderia ter sido esse precursor. Sejam quais forem, em última análise, seus méritos como replicador original, o RNA é certamente um melhor candidato que o DNA e foi escolhido como precursor por vários teóricos em seu assim chamado mundo de RNA. Para introduzir a teoria do mundo de RNA, preciso fazer uma digressão sobre as enzimas. Se o replicador é a estrela do show da vida, a enzima é a coestrela mais do que apenas uma atriz coadjuvante. A vida depende totalmente da virtuosa habilidade das enzimas para catalisar reações bioquímicas de um jeito muito meticuloso. Quando aprendi sobre enzimas na escola, imperava a ideia, a meu ver errada, de que a ciência devia ser ensinada com exemplos triviais. Por exemplo, os alunos deviam cuspir na água para demonstrar a capacidade da enzima da saliva, a amilase, de digerir amido e produzir açúcar. Com isso, adquiríamos a impressão de que uma enzima era como um ácido corrosivo. Os sabões em pó biológicos que usam enzimas para digerir a sujeira das roupas dão essa mesma impressão. Mas essas são enzimas destrutivas que trabalham para desmembrar moléculas grandes em componentes menores. Enzimas construtivas estão envolvidas na síntese de grandes moléculas a partir de ingredientes menores e o fazem comportando-se como casamenteiras robóticas, o que explicarei a seguir. O interior de uma célula contém uma solução de milhares de moléculas, átomos e íons de muitos tipos. Pares deles poderiam combinar-se uns com os outros de maneira quase infinitamente variadas, mas em geral não o fazem. Por isso, existe um imenso repertório de química em potencial esperando para realizar-se dentro de uma célula, porém, boa parte dele não se concretiza. Mantenhamos isso em mente enquanto refletimos sobre o que direi a seguir. Um laboratório químico tem centenas de frascos nas prateleiras, todos hermeticamente fechados, para que seus conteúdos não encontrem outros a menos que o químico deseje. Quando então, uma amostra de um frasco é adicionada a uma amostra de outro. Poderíamos dizer que as prateleiras de um laboratório químico também abrigam um enorme repertório de química em potencial esperando para acontecer. E também aqui, a maior parte não acontece. Mas imagine que tiramos todos os frascos das prateleiras e despejamos os conteúdos em um único tanque cheio de água. Seria um absurdo ato de vandalismo científico, mas um tanque assim ficaria bem parecido com o que é uma célula viva, embora nela uma porção de membranas compliquem o quadro. As centenas de ingredientes de milhares de potenciais reações químicas não são mantidas em frascos separados até requerer-se que hajam juntas. Em vez disso, eles ficam todos misturados no mesmo espaço comum o tempo todo. Ainda assim, aguardam em grande medida, não reativos, até que se requeira que reajam. É como se estivessem separados em frascos virtuais. Não há frascos virtuais, mas há enzimas trabalhando como casamenteiras robóticas ou até poderíamos chamá-las de assistentes robóticas de laboratório.